Flash Lab Educa. O minuto que educa. O que é um fóssil? Os fósseis são vestígios de organismos, animais e vegetais muito antigos, demorando milhares ou milhões de anos para se formar, e que foram preservados por meio de processos naturais. Os fósseis podem ser ossos, conchas, dentes, pegadas, e geralmente são encontrados em rochas muito antigas. No entanto, existem alguns fósseis que são conservados quase que inteiramente, como por exemplo os mamutos, encontrados no gelo, ou os insetos em âmbar, que é uma resina vegetal. Para que um fóssil se forme, uma série de eventos físicos, químicos e biológicos deve ocorrer, e por isso, não são fáceis de se formar e de serem encontrados. Sabias que existe uma ilha no arquipélago dos Açores, a Ilha de Santa Maria, que é visitada por cientistas de todo o mundo? Os paleontólogos, os cientistas que estudam os fósseis, chamam-lhe de Santuário de Fósseis Marinhos. Flash Lab Educa. Uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.